Tracajá 03, atingiu 2 mil metros. Vicente, não autorizado pela LS, aponte no localizador e estabilizar. Tracajá 03, a indicação que eu tenho aqui é que você está mantendo 1.400 pés estabilizado. Poderia confirmar qual atitude que recebe agora, Tracajá 03? Então, estou com a indicação aqui que o senhor está nivelado a 1.400 pés. Grato. Está mantendo 2.000. O ajuste é 1.0, 1.2. 1.0, 1.2. Trilho de cat, ingresso na final no 7, aguarda autorização para pouso. Já 03 estabilizado no localizador. 3 milhas para o marcador externo, complete final do procedimento LSXUI. Chame a torre 1186, Tracajá 03. Chama na torre 1186. Dia Juliette, livre pouso no 1-7, vento 1-3-0 graus com no 1-9, altímetro no 0, 1-2. Livre pouso no 7, descendo de no 0, solo aos 1-6, livre à direita, solo 1-2, onde decimal 9. Sábado 03. 08735 com ala ali, mantenho no 0. Chamou a torre. Afirmativo, Tracajá 03 está na final, o LS afastado 7 milhas. Frente para Cajá 03, vento 1-3-0 graus, cono 2-9, altímetro 1-0-1, aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização para pouso. Esse até o nível 040, 1012, 1012, ajuste. 1-0, vento 1-3-0 graus, cono 1-9. Boa tarde, Papa Romeu, Mike, Papa Mike, identifique, chegada mar e desça até nível de voo 050. Índia Juliette, solo 1-7, autorizado backtrack, parte livrando pátio 4. Cajá 03, cheque o trem, livre pouso 1-0, vento 1-4-0 graus, cono 0 nasce. Autorizado pouso para Cajá 03, está com o trem baixado travado. 08735 com ala, decolado aos 1-8, reporte na do vento da 1-0. Reporte na do vento da 1-0, 805. na perna do vento. O 875 visual contra Cajá no final. Gente, chame na base o 8735. Vitrine de Juliette, frequência livre a estacionar. 60. Cajá 03, solo Zona 9, destino Pátio Militar. Livre à esquerda no hotel, táxi nessa frequência, até o Pátio Militar, frequência livre a estacionar. Tirando a base, tem bastante checado, força 835. Gente, vento 140 graus, cono 0 nós, altímetro no 0, no 2, aguarde pista livre. Aguarda livre. Série 8735, vento 130 graus, cono 0 nós, livre pouso não no 0. 2000 pés, autorizado final LS, reporte no localizador estabilizado. Mantém high speed, mais nota mais. Mantém high speed, 2000 pés, com 1012, reporte o ILS. Mantenha o nível 050. O 4065 ali, mantenha no zero. Boa tarde, Xené 63 no 4, identifique chegada a Mari. Desça até o nível 060, Xené 63 no 4. Eco Zulu November, Salvador. 735, solo 21, livre táxi, pátio militar. Eco Zulu November, mantenha 5 condições visuais. E chame Lelos na frequência no 201, Eco Zulu November. Para outras ações, tráfego, Lelos. Estimativo, pronto cópia 240, Lelos, segundo 649. Afirmo. Segundo 649, 3 dados Lelos. 240, decolagem da 10, primeira curva à direita, perfil da saída da Euleda após a Leda direto Ilhéus, 5124 no transponder, 109.8 é o controle, voo no 649. Pesado 240 para Ilhéus, decolagem da pista 10 com a primeira curva após a direita, saída da Euleda após a Leda, voa para Ilhéus, 5124 no transponder, 109.8 o controle, voo no 649. Correto, cotejamento, após quando o plano de pressionamento push, voo no 649. Reportaremos. Azul 4065, decolado aos 23, chama controle 119.8, bom voo. Controle 198, braço 4065. Controle Salvador, Azul 4065, boa tarde, Dael, 1500 metros. Azul 4065, contato do radar. Submantenha o nível 360, mantenha a seta da EL. 360 da EL 4065. Azul 4032, vetor para sequenciamento, esquerda. Proa 015. O limite é a magnética 080 de cima. A magnética 080 de cima. Serra Tango, boa tarde. Confirme o pato que se encontra, a pista que decola. Estimativo, destino se a November Delta Hotel. Poderia confirmar a radial ideal de saída e a quantas milhas se encontra de Salvador? Cargo 8443, desça para 3 mil pés, 1011 é o ajuste. O Abson Cargo 8443. 3 mil com 1011, o Abson 443. Radial é 299, fica 396 milhas. Gente, o Bravo Serra Tango prossegue então. Autorizado nível 125, corrigindo. O Bravo Serra tem que ter conhecimento dos corredores visuais de Salvador? A intenção é sair pelo corredor Shell ou Forte? Qual fica melhor pra você? Então, Bravo Serra Tango, Salvador para Serra November Delta Hotel, o nível 125. Decolagem da 17, primeira curva direita, corredor axé restrito inicialmente a mil pés, até o farol da barra, liberação do controle. 5131 no transponder, o controle 398, o Bravo Serra Hotel. Afirmativo, Bravo Serra Hotel, pátio 5, apenas corrigindo, vai ficar restrito nos corredores, mil pés, até a liberação do controle, devido à restrição de altitude nos corredores visuais de Salvador. O POB no pátio 5. 050 para o localizador, toma na. Com 131. 2, identifique chegada a mar e desça até o nível 060. Chama em táxi. 040 voo 1807. Redução para 210 nós. Tango, 1500 pés no corredor Veracruz e após Interlagos, reporte na rotatória e o ajuste 1011. Meia 314 reduza para 210 nós. 210 na redução, 6314, vai cruzando 83 para o 60. Gente, Mike Papa Mike estabilizado no localizador? Vai interceptando, viu, Alfa? Torre 1 no 8612. 86 grata. Vai 443, vai atingir 3000. Boa tarde, reporte externo. Reporte externo, Mike Papa Mike. Aguarde o último vetor para interceptar o localizador. 2000 pés, 1011, o ar 7443. para interceptar o localizador, curva esquerda e vou ir para o 160, APTA Cargo 8443, reporte estabilizado. Esquerda 160, reportará estabilizado, APTA 443. Azul 4032, desça para 3 mil pés, ajuste de altímetro 109. 3 mil, 109, positivo. Ingresse no corredor Interlagos, reporte rotatória, ainda não liberal. Xané 6314, vetor para sequenciamento, esquerda proa 010. Esquerda 010, 6314, limite ao log? Firmo, localizador limite. Pode ser. Altímetro no 0 no 1. 11, Mike, papai. Está autorizado sinal LS, se mantém ainda 3 mil pés, aguarde descida. Então, tráfego sua posição 12 horas, 2 milhas, mantendo 1.500 nos corredores visuais, Salvador. É, se mantém ele aqui, não esqueça. Apta cargo 8443, complete no LS, chame a torre 1862, reduza para aproximação. 2862 vai chamar a torre, obrigado. Montané vai cruzando 065 para 060. É 314, deixa eu manter o 050. 050-6314. Vitor, não precisa estar novamente, apenas a alteração, o time agora 1011. Toto 4, 8355, 340, Guarulhos. Afirmativo, Banco, 3155, Salvador Guarulhos, autorizado nível 340, decolado 10, primeira curva direita. Prefiro a saída da Euleda. Após Leda, voa direto posição BDEV. Bravo Índia, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota para o Whisky 50. 5144 no transponder, 198 ao controle, tá 3155. Autorizado nível 340 para Guarulhos. Decolada 1-0, primeira curva direita, saída da EL, transição Leda, após Leda, voa direto BDEV, terceira via Perúcio 50. Transponder 5144 e o controle 1-9-8, da 3-1-5-5. Correto, cotejamento, resposta no pronto, fracionamento push 07 ao portão, tá 3-1-5-5. Portará 3-1-5. A 314 desça para 4 mil pés, ajuste 1011. 4.011, tá. Kit ao localizador, desça até o nível 050. Esquerda 010 até o lock, descendo 50, 3192. Desça para 2.500 pés, ajuste 1.011. 2.500 com 1.011, gol 1807. Para interceptar o localizador, esquerda na Pro 160, gol 1807, reporte estabilizado. Pro 160, reportará, gol 1807. Xané 6314 para interceptar o lock, e direita Pro 060. Direita 060 para o lock, o Xané 63 no caso. Azul 4032, desça para 2.000 pés, autorizado final LS, chame agora a torre 1862. Positivo, deixando para 2.000, chama a torre, obrigado. O gol 807 desça para 2.000 pés, ajuste 1.011, reporte estabilizado no localizador. 2.000, reportará estabilizado, gol 1807. 4.1192, reduza para 2.109. 2.1192. Gol 807 desça para 2.000 pés. E vou pátio? 3. Afirmo. Direita em frente, quilo 3, quando vai atento ao sinalizador, Mike, Papa Mike. Em frente, quilo, pátio, atento ao sinalizador, Mike, Papa Mike. Todos lá no 0, APS 443. Temos táxi via pista, reparte alinhando e pronto na 17. Gol 1649 no 3. Gol 1649 03 é o portão, tá livre, é portátil. Portaria no portátil. Tá de pista livre. Aguardando, 3-2. Número 807, complete final LS, chame a torre, 1-8-6-12. Passando a torre, 286, gol 1-8-0-7. Oxené, 63 no 4, desça para 2.000 pés, o ajuste altímetro no 0-9. 2.000 pés, New York, 63 no 4. Tá 3192, reduza para 1.70 nós. Curva via direita e voe na proa 060 para interceptar o localizador. Desça para 3.000 pés, 1.011 o ajuste. Ok, proa 060, reduzindo para 170, descendo para... Confirme 3.000. 3.000, 1.0 no 1 o ajuste. 3.000, 1.011. Juliette Tango Zulu, chame a torre, 1-8-6-12. Prêmio Juliette Índia Zulu ou Tango Zulu? Juliette Índia Zulu, chame a torre, 1-8-6. 1-8-6, graças. Salvador, Juliette Índia Zulu. Juliette Índia Zulu, ingresso na final no 7, reparto final de 3 milhas. Reparto final de 3 milhas, Juliette Índia Zulu. Foi Salvador, boa tarde, gol 1-8-0-7. Boa tarde, 1-8-0-7, repartiu externo. Chamaremos externo. Zulu 4032, livre pouso na 1-0, vento 1-3-0 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 1. Livre pouso 4033. É 326, desse mantém o nível 060. 3192, desça para 2000 pés. O ajuste de altímetro no 011. Está seguindo o tráfego da Oceanessa, posição 12 horas, 5.3 milhas à frente. Sim, 3192, descendo a 2000, sendo o tráfego a 6 milhas à frente. A Xené 6314, reduza para aproximação e chame a torre no 1-8-6-12, 6314. Positivo, reduza para aproximação e chame a torre 2-6-6-3-1-4. Passa externo, baixar travado, gol 1-8-0-7. Gente, vento 1-3-0 graus com 9 nós, altímetro no 0-9, aguarde pista livre. Gente, gol 1-8-0-7. Oi, Salvador, boa tarde, Oceania 6-3-1-4, reduzido. 6-3-1-4, repartiu externo. November Alpha, chame a torre, 1-8-6. Decimal 9. 219, azul 4032. Ok, então chame a torre, 1-8-6. 19, estamos com 94 pessoas a bordo. 2 horas e 25 minutos de órgão meu, Fernando Aracaju. Confirme apenas o PUB 094? Afirmo. Zulu 649, autorizado via Índia no ponto de espera, chama a torre 1-8-6, 1-011 agora no altímetro, no 0-9, no bom voo. Sim, chama a espera, chama a torre 1-8-6, 1-011, onde eu chegou, 649. Solo Salvador, bom dia, Zulu 4032, livrou, toca. Zulu 4032, boa tarde, taxa via Alfa, reporta ainda, taxa aí, Juliette. Via Alfa, reporta na Juliette, 4032. 050. Juliette, Kairovski, mil pés. No 7, direita, corredor axé, autorizado, 0160 padrão, controle 398. N? Que nós temos uma criança aqui, na borda, e aí eu estou fazendo umas curvas aqui bem suaves. É, de preferência tem possibilidade de voar agora na proa da 28 e fazer uma perna do vento aqui com a cabeceira 17? Afirma então, proa da 28 ingressa no início da perna do vento da 1-0, reporte na do vento da 1-0, Juliette Índia Zulu. Tranquilo. Índia November Alpha, reporte na rotatória. Logo no meio 49, pronto a ponte de espera. Gente, no meio 49, mantenha o ponto de espera. Mantendo. 07, solo aos 38, Olivia direita, chame solo 121 decimal 9. Ciência, Devará, 1219. Juliette India Zulu, agora autoriza a curva pela esquerda para ingresso na 217-17. Juliette para o 08, azul 403. No Través Norte da Torre, reporte novamente para o circuito. Afirmativo. Bering Hirt para o Sané. 314, livre pouso no 10, vento no 30 graus, como 0 nós, altímetro no 0 no 1. Positivo, livre pouso para o Bolsonaro, metro e 1. 13192, vento no 30 graus, como 0 nós, altímetro no 0 no 1, é o número 2 para pouso. Boa tarde, torre, 13192, passou, Índia Serra, baixou, está bom, gente. Prende a Juliette, prossiga. A gente chama para o táxi. Prisenha 0 pela direita, reporte novamente, reporte ao final para ingresso na final no 7, o Índia November Alpha. Solo Salvador, até 3055, pushback saneamento no 07. Extrato da Azul, para cruzar a retaguarda, pode mesmo, está livre, chame táxi. Após a Azul, 3 pushback saneamento, 3055. Abaçatã na final. Positivo. Sente a longa do vento, aguarde para seguir para o 17. Ingressar na do vento da 17, positivo. Afirma, Juliette em Diazulu. Vai livrar 29, você não é 63114. Ingresso na sinal no 7, reporte mais 3 milhas. Na 314, solo 121 decimal 9. Na 3192, livre pouso no 10, vento no 40 graus com 9 nós. Livre pouso no 10, 3192. Mantenhamos das unidades muito locais. Juliette Dizolou, visual com a tráfego aí na costa da 10. Está ingressando aqui na base da 17, positivo. Positivo, aguarde pista livre. Gente, aguardando pista livre. Fio November Alpha, novo 3-0 pela direita, reporte a ingressão na final no 7. Tango livre decolar da 17, vento no 40 graus com 0 nós. Metrô no 0 ou não? Tenho no 0. Eu mantenho no 0, vai encostar. 3192, solo aos 42, viva direita, solo 121 decimal 9. 219, 3192. Mais para a final da 17, passar para o prazo Juliette de Azulu. Vicente, vento 140 graus, como 0 nós, altímetro 10 no 1, livre posto no 17, Juliette, Índia Zulu. Zulu. Fala com o solo, Bravo Serra Tango. Bravo Serra Tango decolado aos 42, chame controle 1 no 9 decimal 8, bom voo. Muito obrigado, boa tarde. Bravo Serra Tango. 10 no 1, livre táxi, chame para o ingresso. Mil pés, até o final da barra, Bravo Serra Tango. Volume 649, livre decolar da 10, vento 140 graus com 9 nós. Livre decolar de volume 649.